Era uma vez um macaco mariola que andava de vaca e sacola como se fosse para a escola. Já não ia. Era de fingir. Rapazes. Quando o tempo passar, precisavam de um vital. Macaco escondido, cuidado de fora. Macaco escondido, cuidado de fora. A gente finalmente usava sobre a água da vaca, muito comprido, muito fino. Corria atrás do macaco, não quer que fosse. Então a barbearia disse ao barbeiro que não passou. A barbeira fez a vaga que quiseres. Rabo para um lado, macaco para o outro. A operação deve ter corrido. Mas o macaco, que tinha tanto de vaidoso quanto de transmissão, ficou levado, muito empertigado, para mostrar-se com os seus novos papais. Peixeiro.